você pensando em mim, eu pensando em você. Um show de músicas. Tocantins.com.br e ouça as melhores músicas. de amor sincero uma vida inteira. Que com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada, prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Na mentira das palavras, entro no seu jogo. Procurando água, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos e emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso. Sinto que respiro. Mentes tão bem que parece verdade. O que você me fala, vou acreditando. Mente tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Mentes tão bem. Você fala tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos e emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso. Sinto que respiro. Mentes tão bem que parece verdade. O que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Mentes tão bem. A mensagem na tela, sempre acreditei em quem você dizia que era. Errei, porque eu me entreguei pra quem eu só criei na minha cabeça. No final só sobrou pra minha cabeça. Mas ainda bem que eu não fiquei sabendo por outra pessoa que você tava aí beijando outras bocas. Chifre de primeira viagem. Se valorize, senão ninguém dá valor. Se ame primeiro, senão ninguém te dará amor. Se valorize, senão ninguém dá valor. Se ame primeiro, senão ninguém te dará amor. Verdadeiro, ou a vida vai te ensinar do pior. Rádio Tocantins AM. E vem com sucesso. Meu amor, te amo tanto. Preciso tanto, sei que não sou santo, mas tô mudando. Eu te amo tanto, preciso tanto, menina. Te desejo tanto, olha só, eu vou falar, me empresta um pouco de atenção. Escuta aí meu coração, eu não tô sabendo lidar com essa distância. Eu tô sofrendo, tá machucando, eu te amo tanto. Preciso tanto, sei que não sou santo, mas tô mudando. Eu te amo tanto, preciso tanto, menina. Te desejo tanto, vai lá, me desbloqueia da sua vida. Para de bobar, fala com o seu amor, porque eu tô no nível de saudade máxima. Mais um pouquinho você me mata. Eu te amo tanto, preciso tanto, sei que não sou santo, mas tô mudando. Eu te amo tanto, preciso tanto, menina. Te desejo tanto. Igual a você não tem, ouço que meu coração está falando. Eu te amo tanto. É pra você, meu bem, todo carinho do mundo que eu tô dando. Tô te desejando. Eu desejei ver você sentar, tô desejando te ver quebrar. Nessa rabeta pra lá e pra cá, e me faz apaixonar. Eu desejei ver você sentar, tô desejando te ver quebrar. Nessa rabeta pra lá e pra cá, e me faz apaixonar. É o Dennis, Matheus e Cauã. E o MC Coringa. Mudando, eu te amo tanto, preciso tanto, menina, te desejo tanto. Eu te amo tanto, preciso tanto, sei que não sou santo, mas tô mudando. Eu te amo tanto, preciso tanto, menina, te desejo tanto. Nessa noite especial, eu queria convidar agora no palco. Chega pra cá só! Às vezes a gente ataca pra se defender. Eu nunca abri a guarda pra você. Palavras serem mais do que navalhas, eu já sei. Na verdade eu te amo de um jeito que você não gosta. É um jogo de caça palavras e ninguém acerta. Não tem cabimento. A gente se ama e se odeia tudo ao mesmo tempo. É um campo de guerra à procura de paz. Yeah. e solteia tudo ao mesmo tempo. Eu amo. É um cabo de guerra à procura de paz. Joga a mão pra cima, assim vai. E se eu te xingo, você chora. Pega o carro e acelera. Meia hora tá de volta. É assim e vice-versa. Se eu te xingo, você chora. Pega o carro e acelera. Meia hora tá de volta. É assim e vice-versa. Tocantins Digital. Bastou só um beijo pra eu logo ficar apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei parado, fiquei já imaginei nós dois num altar. Hoje estou aqui te pedindo pra casar. Ao seu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Mas você apareceu e fez tudo mudar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você eu quero casar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Sucesso aí pra galera da sala. Vai! Bastou só um beijo pra logo ficar apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei parado, fiquei. Já imaginei nós dois no altar. Hoje estou aqui te pedindo pra casar. Ao seu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Mas você apareceu e fez tudo mudar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você eu quero casar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Acesse tocantins.com.br. Minha ex foi querer pegar outro na minha frente pra me fazer ciúmes. Mas o que ela não viu é que quando eu tava com ela, eu beijava a boca de outras mil. Não tive tempo nem de sofrer depois que tomei um pé de você. Nem precisa mais da fuga, eu tô vivendo no rolê. Cheio de esquema armando pra mim, e a sua amiga também tá afim. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta os contatinhos. Tô de sorte no amor, no jogo sou jogador. Ela me presenteou. Obrigado, amor. DJ Kevin! Palmas pra ela, vamos aplaudir. Tá pegando um e eu com várias aqui. Se liga no papo que eles estão chegando. Vem pra cá com o rado, chega Alexandro! Não tive tempo nem de sofrer depois que tomei um pé de você. Nem precisa mais da fuga, eu tô vivendo no rolê. Cheio de esquema armando pra mim, e a sua amiga também tá afim. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta os contatinhos. Eu tô com sorte no amor, no jogo sou jogador. Ela me presenteou. obrigado, amor. Aplicativo radiotocantins.com.br, a melhor programação digital para o ouvinte que tem bom gosto. radiotocantins.com.br, notícias do Brasil e do mundo, músicas de todos os estilos e uma equipe de locutores altamente profissional. radiotocantins.com.br, em todo lugar, o tempo todo, todo tempo com você. Acesse e sinta a diferença em uma rádio de verdade. Rádio Tocantins de Porto Nacional Digital. A sintonia do povo. Oi, gente. Aqui é a Sônia Maria, chefe de atendente. Eu peço a vocês que ouça a nossa Rádio Tocantins de Porto Nacional. E peça a sua música no 3363-1602. Ligue agora mesmo. Estamos aqui para te atender. Opa, você está ouvindo Rádio Tocantins. Shalom Confecções, a barateira da cidade. Elegância, qualidade e variedade. Em cama, mesa e banho, moda adulto e infantil. E tudo que você precisa pra estar em bom estilo. Shalom Confecções, o melhor atendimento. Shalom Confecções, a barateira da cidade. Shalom Confecções, a barateira da cidade, na Frederico Lemos, centro de Porto Nacional. Telefone 3363-3479. Rádio Tocantins Digital. Olá, empresário de Porto Nacional e toda a região. Sou Claudiane Costa, gerente administrativa da nossa Rádio Tocantins. Se você deseja divulgar sua empresa conosco e ter um retorno garantido, nos procure através do telefone 63-3363-1602 e faça bons negócios. Peça sua música na programação da Rádio Tocantins através do nosso fone WhatsApp 3363-1602 e faça festa conosco. Rádio Tocantins AM, a sintonia do povo. Já memorizei o seu corpo todo, pro caso da gente não se ver de novo. Doa quem doer, essa é a